Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio. Muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se Vilaré fosse vivo, fazia este ano 90 anos. E este é o especial Agora Acontece. Fiz a avenida e os edis fizeram A. Tive a estátua ali esculpida, que afinal já lá não está. Fugiu pelo cano, porque eu disse àquele primor: cava atrás da do Herculano, porque tu ainda és pior. Só Oliveira Martins fica num talhão. Os Oliveiras nunca saem de onde estão. Fiz a avenida rasgada, comprida, qual estrada florida, no hino à claridade. No fim de tudo, cavaram, furaram, para abrir um canudo, e foi-se a liberdade. Cá no meu plano não havia, podem crer, este metropolitano que a avenida vai conter. Isto é de agora, no meu tempo e para andar, tinha o Ripper, tinha o Chora, o Americano e o Salazar. Este dos quatro foi talvez o mais veloz, mas já não anda, faz-nos só andar a nós. Fiz a avenida rasgada, comprida, qual estrada florida, no hino à claridade. No fim de tudo, cavaram, furaram, para abrir um canudo, e foi-se a liberdade. Os homens cultos desta nova geração, para educarem os adultos que não têm a instrução, idealizaram uns cartazes bestiais, na avenida os afixaram a chamar avós e pais. E os tais cartazes foram úteis a valer. Analfabetos, nem um só deixou de os ler. Fiz a avenida rasgada, comprida, qual estrada florida, no hino à claridade. No fim de tudo, cavaram, furaram, para abrir um canudo, e foi-se a liberdade. No fim de tudo, cavaram, furaram, para abrir um canudo, e foi-se a liberdade. João Henrique Vilaré nasceu em maio de 1913, no número 69 da Rua da Boa Vista, em Lisboa. Era filho do médico Frederico Vilaré e de Dona Josefina. Teve três irmãos. Um deles foi pianista e compositor, Carlos. Os outros foram José, pintor e tradutor, e Henrique, médico. João Vilaré não viveu muito. Morreu aos 48 anos de idade. E em 1960, no Teatro Dom Luís, em Lisboa, foi-lhe prestada uma homenagem. Já doente, Vilaré disse poesia como ninguém disse

Esse documento é a entrevista longa que Igrejas Queiro, também ele ator, também ele divulgador de cultura, conduziu para um programa de rádio e mais tarde para as faixas de um disco que faz testemunho de um tempo. A entrevista de Igrejas Queiro a João Vilaré. João, parece-me que realmente o teu início de vida, quer dizer, o teu início de carreira, não era dirigido para o teatro, pois não? Sempre foi dirigido para o teatro. Mas disseram-me que tinhas começado a estudar com outra... Com isso, direito. Estudei muito mal, porque eu sempre tive a ideia e nunca soube fazer mais nada senão teatro. Mesmo já em pequeno? É, tanto assim que aos 14 anos abandonei os estudos para entrar no Conservatório Nacional de Teatro. Mas o teu pai gostava que fosse outra coisa? O meu pai, infelizmente, não soube ainda dessa minha decisão, porque quando ele morreu eu tinha apenas 8 anos de idade. Sabia que eu já tinha realmente uma vocação para o teatro, note-se para o teatro, que se tinha manifestado nessa altura de uma maneira muito curiosa, principalmente hoje pelo meu aspecto físico, porque eu comecei por dançar. Foi a minha primeira manifestação, foi a dança. Ah, sim? É, dançava todas as danças que via e reproduzia-as com uma tremenda facilidade. Aliás, o teu físico não influiu nada, eu lembro-me que em vários trabalhos em que te vi, até mesmo naquelas revistinhas que se faziam então no Teatro Nacional Dona Maria II, e depois nas tuas coisas de musical, tu és de uma leveza extraordinária, acho que não veio agora a propósito falar do físico. Uma leveza aparente. Uma leveza real, real porque te mexes extraordinariamente bem. Sim, não há dúvida nenhuma, mas tu não calculas como é que eu fico depois dessas levezas. Realmente é assim. É. Portanto, foste para o conservatório com que idade? Eu não tinha ainda 15 anos, saí do conservatório com 18 anos. Chegaste a acabar o curso? Acabei o curso, sem distinção, sem louvores e sem prémios. Ainda bem? Ainda bem, nem ainda mal. Não tenho já a amargura, nem nunca a tive, de poder lembrar-me disso realmente com um aspecto desagradável da minha vida, porque realmente recebi o prémio cá fora. O melhor prémio? Prémio do agrado do público. Com certeza que sim. Estreaste no Teatro Nacional? No Teatro Nacional, sim. Lembras-te em que ano? Em 1931. A tua memória, afinal, é um caso espantoso. Porque toda a gente se admira quando tu fazes um recital que preenche um espetáculo. Como consegues fazer todo aquele trabalho sem ponto, sem pessoa que te esteja a ajudar? Até sim, nesta sem controle. Nesta peça que fazias agora, Esta Noite Choveu Prata, era uma coisa que admirava o público, é que realmente trabalhavas sem ponto. Eu não sei trabalhar com ponto porque acho que o ponto, de resto ainda há pouco tempo houve uma artista, Germaine Monteiro, que esteve em Madrid, que se recusou a trabalhar com também. Ponto. É. E eu acho que realmente nas condições de vida em que, por exemplo, o artista português trabalha, é muito difícil trabalhar sem ponto, visto que nós somos obrigados a mudar de cartaz com muita facilidade. E ensaiar uma peça em 8 dias. E eu não posso censurar os meus colegas de não poderem prescindir desse auxílio, se bem que muitos deles sejam grandes profissionais e que estudem. Mas há também uma parte chamada de nervos, que obriga realmente a uma contenção tal, que se souberem que não está uma pessoa lá para, num caso desesperado, salvar, isso ainda podia ajudar mais ao seu nervosismo. Eu é o contrário, eu se souber que tenho lá uma pessoa para me apontar fico mais nervoso, de maneira que tenho que saber, mas isso é uma questão idiosincrásica, não é mais nada. João, vamos apelar ainda para as tuas recordações. Lembras-te qual foi o trabalho de teatro que mais gostaste de interpretar? Ah, isso sinceramente ainda parece-me que ainda não chegou. Tenho tido muitos trabalhos que me têm dado realmente uma grande satisfação artística e uma grande satisfação pessoal, mas ainda estão muito longe de ser aquilo que eu penso que possa ser, não é? Em todo caso, realmente houve dois ou três trabalhos que eu gosto mais do que os outros. Não vale a pena estar a falar nisso. Não queres recordar? Não sei, uma talvez. Uma das duas interpretações que melhor recordação te deixasse? Bem, ultimamente Esta Noite Choveu Prata foi talvez uma das peças que mais me tem realmente trazido satisfação artística. Pela possibilidade até de representar três papéis na mesma peça, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, há outras que eu não posso esquecer, por exemplo, Cadáver Vivo. Onde eu tive o prazer de colaborar. E outra que eu também trabalhei contigo e também foi um grande sucesso nosso e da Maria Lalanda, Miss Bá. É verdade que sim. E foi realmente uma das obras de conjunto de interpretação mais dignas que se têm feito no teatro português. Aliás, parece-me que a melhor companhia dos últimos anos. Sem dúvida. Eram os nossos comediantes de Lisboa. Que pena não terem desaparecido pois assim. Pois é, mas o que é que a gente vai fazer? Não podemos passar a vida a chorar o leite derramado, como dizia a Eva Todar. Olha, João, há um curioso aspecto que eu gostava de focar. Tu, evidentemente, podes considerar-te, com toda a justiça, como o ator com maiores possibilidades para qualquer género. Em todo caso, gostaria de saber se te sentes melhor num ou noutro género. Quer dizer, preferes ser recitador, preferes ser artista de musical, preferes trabalhar numa companhia em conjunto, ou, no fundo, gostas de trabalhar aqui e acolá e variar constantemente, bem, sem uma preferência nítida? Sim, preferências nítidas, evidentemente que tenho uma preferência nítida. Eu sou ator, antes de mais nada, não é? Essa parte minha de artista de musical e de recitador não são mais que subdivisões de uma maternidade artística que é o ator. O ator, desde que é ator, a própria palavra o diz, tem que ser um ser muito adaptável e um ser que tem que trabalhar em muitos géneros. Eu, mercê das circunstâncias, tenho que apelar muitas vezes para o trabalho sozinho, porque tu sabes bem realmente como às vezes é difícil criar uma companhia e fazer um trabalho de conjunto. Mas a coisa que mais me custa, e se eu vou dizê-lo sinceramente como uma confissão, e acho que estas entrevistas gostam muito de ouvir estas coisas, não é? Pois a coisa que mais me custa é ser chamado de declamador. Tens razão, porque não és um declamador, não és um artista. Não sou. Eu acho que a coisa mais pejorativa que existe para um artista que diz versos é chamarem-lhe declamador. Felizmente eu não te chamei declamador. Não, mas recitador, sim. Eu acho que todos os artistas têm a obrigação de saber recitar e de saber dizer versos, porque a dição é a base de uma arte que, afinal de contas, vive da palavra. Eu, quando dou um recital, se às vezes, quer dizer, me deixo transportar, se me deixo levar, digamos, por aspectos teatrais e exagerados da questão, no fundo não é mais que sinceridade e de que realmente que aquilo que se chama aquilo que não nos pertence. Mas, dentro da medida do possível, eu tenho cada vez procurado mais depurar essa minha arte e libertá-la de excessos e de declamações. Torná-la íntima, torná-la humana, torná-la realmente cada vez mais próxima do coração das pessoas. E acho que não é aos gritos, nem a declamar que a gente consegue lá chegar, não achas? Eu acho que estás a dar um magnífico exemplo de autocrítica que não é vulgar. Realmente um ator consegue chegar a essa conclusão e fazer a crítica de si próprio, atingiu uma altura na sua carreira que é muito de aplaudir. Verifico exatamente que estás no melhor caminho possível, a condizer de forma clara com todos os êxitos obtidos. Parece-me em todo caso que nunca houve exageros na tua forma de recitar, porque naturalidade não quer dizer corriqueiro. Quando somos naturais, e tu sabes isso muito bem, não podemos esquecer a forma de interessar o público, e era essa, aliás, e continua a ser, com certeza, a tua forma de teatralizar a poesia de forma a entusiasmar e a criar emoção no auditório que tu tinhas. Sim, o problema é muito difícil de resolver assim numa entrevista, porque ele tem-me preocupado muito e eu já estive até quase para deixar de recitar. Não acredito. Palavra de honra, porque primeiro a minha arte de recitar começou em recitais, e os recitais têm, como é que é dizer e empregar a palavra, um pouco, quer dizer, um pouco banal. Tem uma freguesia. Há fregueses para recitais, não é? Pessoas gostadores de arte, gostadores de poesia, pessoas que gostam muito de ouvir realmente poemas que às vezes adormecem nos livros e que não adquirem aquela outra dimensão que é a voz humana, não é? Paul Valéry dizia que um poema só é realmente vivo no dia em que é recitado. Isto dá-se com muita poesia, com outras, às vezes eu acho que nem se lhe deve tocar por respeito, porque é tão íntima, tão pura, que eu às vezes acho, e de resto nos meus programas sempre procuro fazer isso. Nunca exagerar, quer dizer, a escolha. Eu vou direto aos poemas e aos poetas que eu acho que são recitáveis, porque há muita alta e grande poesia que não é recitável. E então não lhe fazemos um serviço, nem aos autores, nem ao público, de lhe dar, porque podemos profaná-la. E essa coisa de profanar é uma coisa que eu tenho muito medo. Tens realmente razão. Continuamos esta conversa que está a ser adorável para aqueles que nos escutam. Tu não fazes ideia o que isto representa em repercussão, que há milhares e milhares de pessoas que estão neste momento bem perto do receptor a ouvir todas as palavras que tu dizes. Queria saber um pouco de ti próprio, dos teus gostos, das tuas predileções. Em música, qual é o teu autor preferido? Bem, eu gosto muito de música. Música, no fundo, para mim, é a base de toda a arte. Sem música não há artistas. É por isso que às vezes é muito difícil encontrar e prender o público certos artistas que não têm ouvido. Porque como não têm ouvido, não têm o sentido da melodia. E a melodia, no fundo, é uma grande condução. Mas voltando outra vez à tua pergunta, antes de mais nada, evidentemente todos os clássicos são os que me interessam mais. Mas deve talvez haver um que me chama particularmente. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso às vezes pode ser tomado como um pouco de snobismo, mas não é. Bach é sem dúvida nenhuma o autor que mais me... Não sei porque é que há de ser porque, tomado de snobismo. Sim, é porque há muitas vezes, eu acho que está muito banalizada esta coisa quando se quer parecer muito expert em música, que é uma coisa que eu não sou. Eu gosto evidentemente muito de música, mas não me posso atribuir a minha crítica da própria música. Gostas da música porque gosto, ela te toca? Pois claro. E uma opinião é a coisa mais sincera. Eu falo de música e de pintura como falo de literatura. Se amanhã eu for falar de teatro, aí já a minha opinião tem circunstância. Gosto. Porque eu tenho a obrigação de dar uma opinião autorizada. Quer dizer, eu agora a falar de música estou a falar positivamente no plano de vista do senhor que gosta de música e mais nada. Mas pois é Bach, esse o mais sincero. Exatamente. Bach, Mozart, Debussy, Bela Bartók entre os modernos. Sim. Stravinsky, o grande Manuel de Falha. E, meu Deus, tantos e tantos outros. Olha, há um que eu não gosto muito. E, sinceramente, vou dizer, é Chopin. Demasiado... Não sei porquê. Não sei porquê, não posso explicar. Não falaste a Beethoven? Ah, sim, Beethoven é um deus da música e um gênio que não se pode discutir, não é? Evidentemente... Achaste não é... bem que eu te recordasse Beethoven? Sim, mas não é por isso. É que eu também vou dizer sinceramente, não é o músico que mais me toca. Se bem que seja um músico que tem a minha inteira admiração, sobretudo pela mensagem tremenda que a sua obra deixou ao mundo. Sem dúvida nenhuma. E com aquela sua quinta sinfonia que atingiu... A quinta e a nona e todas. Todas, não se pode estar a especificar. João, desculpa agora esta pergunta que parece que não vem nada a propósito. Qual é a falta humana em que tu tens mais tendência para provar? É complicado. Bem, é complicado e vou dizer uma coisa. Eu que tenho tantas faltas humanas, meia culpa, acho que nós humanos só devemos realmente procurar compreender as faltas dos outros. E não ter uma especialidade realmente dizer aquela é que eu acho que é mais fácil de perdoar ou aquela é mais difícil. Todos nós temos muitas faltas e acho que a melhor maneira de perdoar aos outros é reconhecê-las em nós. Realmente é assim. Qual é o teu herói literário? Ai, se heróis literários tenho muitos, não há dúvida nenhuma. Mas tens uma admiração superior. Mas herói literário quer dizer dentro do ponto de vista de criação de ficção, do autor. De criação ficção. Do autor, ficção. Não sei, mas é tão difícil, há tantos que me têm tocado. Não sei, algumas personagens do Dostoiévski. Tantas e tantas figuras do Balzac, tantas e tantas figuras do Marcel Proust, La Recherche du Temps Perdu, tantas na obra do Essa de Queiroz, de Camilo. Quer dizer, em todo caso, gostaria para dar a entender bem ao nosso ouvinte um bocadinho da tua sensibilidade, se te inclinarias mais para um Dom Quixote ou se, pelo contrário... Ah, para o Sancho Pança, com certeza que não. Para o Sancho Pança, e se posso já arrumar as malas, porque não? Mas agora o Dom Quixote, sim, é uma figura extraordinária. Mas olha, por exemplo, vou-te dizer, na ficção literária, aqui está... Ela não é uma o Hamlet. Não, o Hamlet não, mas por exemplo, dentro do plano de vista português, bem sei que não é uma criação propriamente de um romancista, é uma criação da tradição e do povo, mas por exemplo, uma figura extraordinária para mim é o Bandarra. Ah, sim, excepcional, de crítica. De... Sim, uma figura extraordinária e que eu tenho pena que realmente um grande poeta, um grande dramaturgo ainda não a tivessem tratado. E saindo do domínio da ficção... Um herói da vida real, um herói da história que tenha fixado, por qual tenhas uma admiração? Isso de heróis da história, não sei, tenho a impressão que é tão difícil a gente realmente escolher. E quando digo herói, evidentemente não estou a referir-me a atos de heroicidade pura. Podes considerar herói, que sei lá, um Pasteur, um Einstein. Mas então nós temos uma história tão cheia de heroísmos, tão cheia de belezas, não é? Tantos heróis que tivemos na nossa história, não sei. Não te queres debruçar sobre um? Não vale a pena agora estarmos a falar disso. Com certeza que sim, João. Diz-me, dos países imensos que tens visitado, qual é aquele em que mais gostaste de estar? Não como artista, mas como turista. Bem, um dos que mais me impressionou foi, sem dúvida, a Itália. Aí realmente... Eu acho que a Itália que realmente... Sim, acho que a Itália é realmente um país extraordinário. Cada recanto um sim, motivo histórico. Eu gostaria muito de poder estar muito tempo na Itália, porque acho que realmente, para um... de resto, de Aguilef, como tu sabes, foi um artista espantoso, sem fazer nada, fazendo tudo, não é? Ele ainda, por exemplo, há pouco tempo eu estava a ler um livro do Serge Lifar, que se chama Six Ans avec Diaghilev, e em que ele diz esta coisa extraordinária. Quando o Diaghilev sentia qualquer coisa de arte num dos seus artistas, qualquer possibilidade de grande criação, a primeira coisa que ele lhe fazia era mandá-lo fazer um estágio na Itália. E que belo estágio! Principalmente Veneza, Florença, admirável, Florença. Roma... Enfim, toda aquela Itália maravilhosa, não é? E ele sentia como necessidade, quer dizer, como necessidade de contacto, de património para ir para... De moldagem. De moldagem, não é verdade? Ele sentia que era preciso que os artistas estivessem ali em contacto com a beleza extraordinária. E é por isso que o povo italiano é tão extraordinário, porque é impossível realmente não ser eufórico, simpático, eles são comunicativos, com tanta beleza à sua volta. Só assim é que se consegue realmente ressurgir de coisas tão dramáticas como a Itália. Sim, e sair bem das crises. E sair bem, sair cada vez mais maravilhosa. Nós temos hoje em vista o que é a moderna arte italiana, por exemplo, o cinema italiano, que tem estado a dar uma lição ao mundo de beleza, de humanidade. Mesmo aos próprios americanos. E de que maneira? Bem, os americanos aqui para nós sempre tiveram muito que aprender, não é? Aliás, parece-me até que a indústria cinematográfica americana foi sempre feita à base de estrangeiros importados. De importação. Os americanos têm o seu valor, por exemplo, têm o valor de contarem com um público enorme, de contarem realmente com uma força extraordinária que é o dólar. e dessas coisas todas, mas, meu Deus, nós sabemos bem quantos artistas foram para a América e que venderam a alma ao diabo. O diabo, me desculpe. João, queres recordar aquele momento que te agradou mais na tua vida de artista até hoje? Será possível? Não sei dizer, porque tenho tido momentos muito gratos. Pensei que tens momentos culminantes constantes. Culminantes não direi, mas não é. Mas há momentos tão gratos para mim, realmente, em que eu me sinto tão recompensado de todas as coisas boas ou más que me possam ter acontecido. Não queres recordar, em todo caso? Em todo caso, não sei. Há o dia, talvez, da minha estreia em Luanda, quando fui lá em 1950. Eu realmente senti no final do espetáculo que o público me queria dizer mais qualquer coisa que aplaudir-me, não é? Sentia que eu lhe levava qualquer coisa de muito íntimo, de muito nosso, não é? Através dos poetas portugueses que eu lhes disse. E foi realmente uma emoção coletiva, se assim se pode chamar. Quer dizer, foi um espetáculo que não me pertenceu a mim próprio, mas a todos os que estavam lá. Não me digas que estás já a viver uma saudade da África e por isso vais voltar breve. Sim, vou já voltar agora, mas enfim, já passaram 4 anos sobre isso. Mas eu não... Bem, no Brasil tive noites inolvidáveis. Em Portugal, meu Deus, não é bom a gente falar nessas coisas, porque não é bonito nós estarmos a... É tão vaidoso falar dessas coisas, não é? Eu procuro realmente não ser vaidoso, porque acho que é uma forma muito feia. A propósito, qual é o pior defeito que tu consideras na vida? Já o disse uma vez numa entrevista. A inconsciência convencida. E agora mais uma pergunta um pouco idiota, mas que dá um bocadinho... O contraste desta conversa que estamos a ter, na tua opinião, qual é, a teu ver, o cúmulo da miséria? É mesmo a inconsciência. Tudo o que faz parte da vida humana e que as pessoas pensam que realmente que é uma beleza, que é extraordinário, que é realmente maravilhoso e que no fundo não sabem que é uma desgraça, que é feio, me parece a forma mais miserável do homem. Tens razão. João, ainda gostava de completar. Portanto, não há a menor dúvida de que gostavas de ser artista e estás contente com a tua profissão? Muito contente. Tens algum sonho para realizar na tua carreira? Tantos, tantos papéis que ainda tenho para fazer, tantas peças que eu vou com certeza morrer sem fazer. Mas uma figura clássica, talvez gostasse. Ah, gostava muito de fazer, por exemplo, o Rei Lear, gostava de fazer o Henrique VIII, gostava de fazer o Tartufo, gostava de fazer o Cyrano de Bergerac, tanta e coisa que eu gostava. Não gostavas de fazer. Ter uma companhia tua? Gostava, mas primeiro gostava de ter 7 mil contos, que era para eu poder ter a certeza... De perder 6 mil. De que perdia... Não, 7.500. João, então, quer dizer aos nossos ouvintes que vais partir agora dentro de 2-3 dias para a África? Sim, terça-feira 13, vou para a África. Terça-feira 13. Bom agouro. Com certeza também gosto de 13. Também. Vais de avião? Não, vou no barco, no Império. Portanto, para descansar uns dias Sim, a bordo. Sim, para descansar agora uns dias a bordo. E quanto tempo de torneio? Ah, bom, muito pouco tempo. Talvez um mês em Angola e um mês em Moçambique, porque eu só vou fazer esta noite choveu prata e não me posso fazer contar com muitos espetáculos em cada cidade e terei bastantes a percorrer, não é? Portanto, só 2 meses em África? Sim, devo Mas voltar. Sem compromisso, por acaso houver... Bem, por compromisso, eu não tenho praticamente nenhum compromisso que me obrigue ou a ficar ou a voltar. Estou perfeitamente à vontade para o poder fazer, mas eu conto estar aqui assim no princípio da época de inverno para me apresentar num espetáculo em Lisboa. O espetáculo de comédia? Desta vez talvez não será, mas não é inscrição nenhuma, antes pelo contrário, é uma publicidade. Penso fazer um espetáculo musicado, mas não uma revista. Dirigido por ti? Sim, com uma inteira responsabilidade, pelo menos meu. Minha. Gostava, porque isso dá-nos uma sensação de originalidade, com certeza. Sim. E o público hoje está farto da água mole, da coisa igual. Bem, o público tem muita razão, porque realmente... Praticamente ele tem estado a ver a mesma revista há 22 anos. Houve agora uma tentativa, uma relativa tentativa de renovação por parte do Salvador, que foi bem compreendida pelo público. Muito interessante, o resto do Salvador é um artista que eu muito admiro e um grande profissional que mereceu o êxito inteiro que teve. Mas eu refiro-me a uma estrutura de espetáculo. Totalmente diversa do que estamos a ver. É preciso realmente, não é bem totalmente diversa, porque às vezes um excesso de originalidade vai cair na banalidade. Não é isso, é uma questão, quer dizer, como é que é dizer, de abandonar umas fórmulas tidas como boas... para ir para outras que não sei se são boas, se são más, mas que pelo menos não estão trabalhadas. A revista portuguesa precisa de uma convulsão, chamemos-lhe assim, como há 28 anos teve quando Amarante pela primeira vez pôs a água a pé no Teatro Avenida. E ficou um ano em cena. E que foi ainda hoje estamos a viver, quer dizer, hoje as revistas que nós vemos no fundo é água a pé. É a linha geral. É a linha estabelecida por aquela revista que trouxe de novo o bailado, trouxe o figurino, trouxe a arte do Francis, trouxe um músico que hoje é o Frederico de Freitas, trouxe um figurinista como José Barbosa, enfim... Pode-se dizer que foi uma renovação total e completa no espetáculo musical e o êxito foi tão grande que depois deu toda a transformação que se veio para aqui. Muita gente atribui, por exemplo, a Eva Stakino, que veio ela que veio renovar a revista. A Eva Stakino não veio mais trazer plumas, que era uma coisa que a gente não tinha. Talvez plumas e paetês. posso encontrar um pouco de tentativa de renovação de parte do Piero. Sim, o Piero foi realmente um elemento extraordinário e que também muito se sacrificou e que muito amou o teatro português. Coitado, teve muito má paga com isso, porque a vida não lhe correu bem. E aliás, não tinha talvez o equilíbrio comercial indispensável. Mas isso, a um artista nunca se pode pedir um equilíbrio muito comercial, porque isso acho que não está muito certo. Às vezes, enfim, há artistas que têm realmente as duas modalidades, mas eu não acho, porque conheço tantos grandes artistas lá fora e com possibilidades extraordinárias, quer dizer, de ganhos que nós não temos cá, e que de vez em quando também têm momentos muito amargos na sua vida. Chegaste a fazer no Brasil a peça Esta Noite Chegou Prata? Não cheguei. Não tencionas fazê-la lá? Não sei se farei, porque a peça está sendo feita pelo Procópio Ferreira, que é o criador lá, e não sei se ele terá realmente a prioridade, é uma exclusividade de representação. No entanto, gostaria imenso de mostrar ao público do Brasil aquilo que eu fiz cá, não é? João, desculpa, vou atrever-me a pedir-te uma coisa. Se não puderes ou não quiseres, não faças. Há muita gente que ainda não conseguiu, talvez, ver Esta Noite Choveu Prata. Não queres dar um bocadinho só? Eu já dei pela rádio. E não é preciso ter uma preparação para fazer qualquer, porque tu sabes, como tu viste a peça, tem três papéis e é muito difícil, assim, quer dizer, de momento, sem ter uma preparação, eu lançar-me em qualquer deles. Com certeza. Porque realmente qualquer deles tem, quer dizer, tem tantas modalidades dentro da... Certas nuances que eu agora aqui propriamente, quer dizer, não te posso escolher uma delas sem uma preparação que não tenho. Então peço desculpa. Posso dizer um poema qualquer para substituir isso, não é? Com certeza, fica sempre bem substituído, que o público adora ouvir-te. É um poema pequeno e simples, não é? Vou dizer Canção Grata, de Carlos Queiroz. Por tudo o que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura é certo, mas tão pouco. Noites de insônia pelas ruas como um louco. Obrigado, obrigado, por aquela tão doce e tão breve ilusão, embora nunca mais, depois que a vi desfeita, eu volte a ser quem fui, sem ironia. Aceita a minha gratidão, que bem me faz agora o mal que me fizeste. Mais forte, mais sereno e livre e descuidado. Sem ironia, amor, obrigado. Obrigado por tudo o que me deste. Este é O Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho. Patrocínios: Instituto Camões do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Mas não é só o João Vilaré a dizer poesia que hoje se recorda. Ele, de resto, não gostava que lhe chamassem declamador, preferia que lhe chamassem recitador. Mas Vilaré foi também o ator de peças de teatro de palco, de peças de teatro de revista e de cinema. Ora, no teatro de revista, há um momento que ficou particularmente marcante da sua carreira. Foi quando, na revista do Teatro Avenida, Tá Bem ou Não Tá, ele criou o célebre Fado Falado, com música de Aníbal Nazaré e letra de Nelson de Barros. Fado triste, fado negro das vielas, onde a noite quando passa leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça que mundo em fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. Mãos doloridas na guitarra, que desgarra dor bizarra, mãos insofridas, mãos plangentes, mãos fermentes, impacientes, mãos desoladas e sombrias, desgraçadas, doentias, onde há traição, ciúme e morte, e um coração a bater forte. Uma história bem singela, bairro antigo, uma viela, o marinheiro Gingão e a Emília Cigarreira, que ainda tinha mais virtude que a própria Rosa Maria. No dia da procissão, da senhora da saúde. Os beijos que ele lhe dava traziam-se ela de longe, traziam-se ela do mar. Eram bravios e salgados. E ao regressar à tardinha, o mulherio tagarela de todo o bairro da Alfama cochichava em segredinhos que os sapatos dele e dela dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama. Pela janela da Emília entrava a lua e a guitarra à esquina de uma rua gemia dolente a soluçar. E lá em casa, mãos amorosas na guitarra, que desgarra dor bizarra, mãos frementes de desejo, impacientes como um beijo, mãos de fado, de pecado, a guitarra a afagar, como um corpo de mulher, para o despir e para o beijar. Mas um dia, santo Deus, ele não veio. Ela espera olhando a lua, meu Deus, que sofrer aquele. O luar bate nas casas, o luar bate na rua, mas não marca a sombra dele. Procurou como doida e ao voltar de uma esquina viu ele acompanhado com outro ao lado, de braço dado, gingão, feliz, rufião, um ar fadista e bizarro, um cravo atrás da orelha e preso à boca vermelha o que resta de um cigarro. Lume cinza na viela, ela vê que homem é aquele, o lume no peito dela, a cinza no olhar dele. E então, e o ciúme chegou como lume queimou, o seu peito a sangrar. Foi como o vento que veio, labareda a tiar, a fogueira a aumentar. Foi a visão infernal, a imagem do mal que no bairro surgiu. Foi um amor que jurou e mentiu. Ah, corre em vertigem num grito direito ao maldito que há de perder. Puxa a navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Ah, alarido na viela, que mulher aquela que paixão a sua. E cai um corpo sangrando nas pedras da rua. Carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor, mãos que o fado compreendem e entendem sua dor, mãos que não mentem quando sentem outras mãos para acarinhar, mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar. E pouco a pouco o amor regressou como o lume queimou essas bocas febris. Foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi um amor que voltou a subir. Ah, há gargalhadas no ar e o sol a vibrar tem gritos de cor. Há alegria na viela e em cada janela renasce uma flor. Veio o perdão e depois felizes os dois lá vão lado a lado. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. E agora acontece. Publicidade. Casino Estoril. A arte de promover as artes em Portugal. No Salão Preto e Prata, o vanguardismo dos espetáculos diários, a grandiosidade das galas internacionais. No Underbar, o fado, o jazz, a ópera, a comédia, os espetáculos temáticos. No Duarte Garden, os grandes concertos do Casino. Um espaço aberto aos maiores músicos e cantores portugueses. E mesmo ao lado, o Teatro Auditório e a Galeria de Arte. Casino Estoril. Simplesmente o maior casino da Europa. E seguramente o melhor. Quando a corte de Dom João VI chegou a Paquetá, tudo servia de pretexto para censurar, para criticar certa mulata que havia lá. Diziam que ela era um perigo, que ela era uma tentação e que o marquês de nome antigo desdenhava o rei, não cumpria a lei para ser só dela o cortesão. Mas quando alguém o censurasse, pedindo ao rei que a exilasse pelo mal que fazia, Dom João VI trincava uma coxinha de frango ou de galinha e sempre respondia: já lhes disse que aqui em Paquetá eu sigo as leis da corte de Lisboa e não me digam que a mulata é má, porque eu decreto que a mulata é boa. E não me digam que a mulata é má, porque eu decreto que a mulata é boa. Certa noite muito escura, a moça se assustou,